que anda torto, correndo da oficina. Ali não vai consertar, será triste a sua sina. Não adianta esconder seus erros, ele está vendo. Mas se quiser se salvar, a planga tem que passar na oficina Nazareno. Perfeito.